Nós vamos estudar algumas diretrizes do Senhor, irmão. São diretrizes. Diretrizes são palavras, como lemos no primeiro versículo, oráculos de Deus. E nós vamos ter nas mãos alguns elementos que basta agirmos, tomarmos decisão, executarmos, estaremos verdadeiramente honrando ao Senhor. Mais do que aquilo que porventura a gente já esteja honrando mesmo. Não adianta a gente achar que a gente não está honrando de jeito nenhum. Deus sabe do teu coração, Deus sabe do meu coração. Mas nós queremos pedir ao Senhor, Senhor, o rei não está sendo reconhecido ao meu redor. E eu quero fazer alguma coisa mais como súdito. Gritar, tocar trombeta, levantar estandarte, pôr tapete vermelho, ser chamado de ridículo, de bobo, de passado, não importa o que vão me chamar, mas eu quero te receber, te honrar e proclamar no meio dessa geração que tu és honrado, porque o Senhor é o Rei, o Senhor da minha vida. A mulher chamada de Maria e que num dos evangelhos, acho que Lucas diz que ela estava na casa de Lázaro e era a irmã de Lázaro. Ela chegou e derramou um vaso de alabastro com perfume puríssimo. E os discípulos e as pessoas viram, mas que desperdício. Porque o nosso conceito de honra é diferente. Nós pegamos alguma coisa, mas esse teclado é muito sofisticado, esse teclado é muito caro. Então não pode acontecer algumas coisas com esse teclado. Você dar esse teclado? Não, você não pode dar esse teclado, porque isso custou muito caro, você não vai dar esse teclado. Mas olha, eu não vou comprar. A gente tem uns valores assim, e aqueles discípulos estavam com esses valores. Mas esse perfume é caro demais. A gente poderia ter vendido esse teclado e pego o dinheiro e aplicado na vida de missionários. Mas agora a gente comprou um teclado caro e ele vai dar esse teclado para alguém. Eu não vou dar não, viu, irmão? Fica tranquilo. Como? É, esse de baixo eu já dei e voltou para nós. Deus sabia que a gente precisava dele aqui. A mentalidade deles era a nossa mentalidade. Mas, gente, podia aproveitar isso de outra forma. Por que desperdiçou? Mas, gente, está desperdiçando. Os valores de Deus são outros. Deus falou assim, essa mulher vai ser lembrada em todo o tempo. Enquanto existir alguém nessa terra, se lembrarão dessa mulher. Porque ela verdadeiramente me honrou. Nós não temos noção de quais são as formas que Deus vai nos ensinar, mostrar e que serão honra ao Senhor. Mas se nós estivermos dispostos, aquela mulher juntou dinheiro do trabalho de um ano, de um bom trabalhador, e derramou aos pés de Jesus, só para fazer uma coisa. Abriu mão da sua carreira, da sua profissão, abriu mão do sonho de comprar, de ter, de fazer acontecer, só para fazer uma coisa, declarar publicamente, tu és o Senhor da minha vida, e eu não quero outro Senhor, eu me rendo, eu me gasto para o Senhor, eu quero aprender formas novas de honrar a Deus na minha vida. Feche os teus olhos, irmão. Nós vamos participar de dois momentos instituídos por Deus na sua palavra. E são dois momentos característicos de súditos, de discípulos, de verdadeiros filhos de Deus. O primeiro momento é da ceia do Senhor. E o Senhor diz assim: vocês vão celebrar esta ceia, tomarão do pão e do vinho, anunciando. Quem anuncia é o súdito, eis o rei. Honrando, proclamando santidade, a soberania, o governo, o poder. Anunciais o fato mais estrondoso, espetacular, poderoso desta terra, que foi a morte de Cristo Jesus. Honra ao Senhor. Por isso, discernam o corpo. Não tomem, não comam, de qualquer forma, discernam o corpo de Cristo. Honrem o corpo de Cristo. Proclamem o corpo de Cristo. E nós vamos participar da ceia, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero estudar tudo que vamos estudar neste mês. E esse será o meu primeiro passo de honra ao Senhor, além daquilo que eu acho que já fiz ou que verdadeiramente já tenha feito. Eu quero estudar neste mês tudo o que o Senhor disse que vai ensinar. E se eu tiver sido enganado, Senhor, eu vou dizer ao Senhor que não valeu a pena estudar, que tudo o que eu estudei não tem nada a ver com o Senhor. E vou caminhar minha vida. Mas, Senhor, eu não quero perder conhecimento daquilo que o Senhor deseja, de tal forma que eu te honre com todo o meu ser. Vamos participar desse segundo momento, que é trazer no altar dízimos e ofertas. E eu quero desafiar a mim e a você a darmos ofertas como nunca demos, honrando ao Senhor. Todo o meu salário, todo o meu sustento da minha família vem da igreja. Eu estou pedindo ao Senhor que me dê algo extra que eu nunca imaginava, algo que tenha valor grande, que eu ganhe, que eu receba, que eu tenha, além do que o Senhor tem me dado através de sustento da igreja, para honrá-lo neste mês. Porque desonra ao Senhor com as primícias de todos os teus bens, de todos os teus rendimentos. Honra ao Senhor, talvez só diante do inimigo. O inimigo vai saber que você está honrando é a Deus. Ninguém vai saber mais. Mas honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, de tudo que você tem. E abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida. Encherei os vossos celeiros. Haverá abundância. Eu estou orando e pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero viver um tempo de abundância. É abundância mesmo, Senhor, de tudo. Porque eu não tenho abundância só quando tenho muito dinheiro. Eu quero abundância de paz, de alegria, de revelações, de comunhão. Eu quero meus celeiros lotados para dar alimento, para dar sustento, para contribuir, mas para também dar palavra, cura, unção, graça, ensino a todos que estiverem ao meu redor. Se eu quero a abundância de Deus, eu tenho que honrá-lo com as primícias de tudo que eu tenho. Nós vamos participar destes dois momentos, irmão. E nós vamos participar declarando ao Senhor: Senhor, eu quero receber tudo aquilo que o pastor disse que o Senhor deu para aprendermos e estudarmos neste mês. Eu quero me encher de vasilhas para que o Senhor realize na minha vida tudo o que o Senhor quer realizar em 2007. Porque o que o Senhor tem para realizar em 2006, o Senhor está realizando. E o que falta ainda nesse mês, o Senhor vai realizar. Porque eu quero te buscar como primícia, prioridade, honrando ao Senhor. Honrando ao Senhor. Eu quero um mês onde eu absurdamente, loucamente, abra mão de algumas coisas que já são tradição, para ter mais tempo com o Senhor e te honrar mais. Eu quero me alimentar do teu pão, estar debaixo do teu sangue, como a ceia que vamos tomar hoje, de uma forma nova, diferente, te honrando em tudo, Senhor. Eu quero. Continue orando ao Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que vão servir a ceia, que estejam aqui à frente. Continue orando ao Senhor e dizendo a Ele: Senhor, eu quero que o Teu Espírito me revele, me fale, me mostre. Porque se eu tenho falhado, eu não erro porque quero. Se eu tenho falhado, me perdoa, Senhor. Mas eu quero viver a partir de hoje te honrando em coisas, em detalhes, em questões, em atitudes, em palavras, em posicionamentos, que até então eu não tinha percebido. Eu quero, Senhor. Diga ao Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz nos mostrando, nos abrindo os olhos. Eu quero ter a alegria, o privilégio, a honra de ser quem te honra com todo o meu ser, todo o meu coração. Eu quero, Senhor. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Quantas vezes nós temos deixado para depois e nos damos por satisfeitos porque cumprimos, mas só de deixarmos para depois já foi desonra, já foi pão imundo, animal coxo. Nós vamos participar da ceia, irmãos, que é um tempo de quebrantamento, é um tempo de celebração, uma celebração que vem fruto do quebrantamento, dizendo ao Senhor: Senhor, eu reconheço que tenho vivido como o povo a quem Malaquias proclamou a Tua palavra. Eu não tenho Te honrado. Eu, na verdade, até acho que é absurdo, é exagero. Mas se eu pensar bem, que Tu és o Rei dos Reis, Tu és digno de receber honra, glória, louvor, riquezas, sabedoria, porque digno é o Cordeiro que foi morto. Se fez digno, não só porque é Deus, mas porque se humilhou e habitou entre nós e sofreu até a morte, morte de cruz, e comprou a minha vida com seu sangue. Não tem ninguém que faria isso, Senhor. Tu és digno de honra. Eu já estou de pé, irmão. Mas eu quero estar diante do Senhor declarando: Senhor, eu reconheço, eu confesso que não tenho te honrado em algumas coisas. E eu posso dizer algumas, porque tem muitas que eu nem vi ainda. Eu nem me atentei ainda. E se você pode dizer isso ao Senhor nesta noite, movido pelo Espírito de Deus, convido você a ficar de pé e dizer: Senhor, eu também não tenho te honrado em algumas coisas. E tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Temos pecado contra ti. Temos oferecido ao Senhor o que sobra do nosso tempo, muitas vezes. Temos nos entusiasmado com tantas outras programações, mas não nos entusiasmamos para estar na tua presença. Isso é desonra ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Levante a sua voz, irmão, e proclame publicamente o que você reconhece e o que você declara a Ele para uma mudança. Eu quero te honrar, Senhor. Levante a sua voz, levante bem alto a sua voz e proclame a Ele: nós queremos te honrar com a nossa confissão, Senhor. Nós queremos te honrar com o reconhecimento de que não somos nada, não temos nada e andamos de nariz empinado como soberbos, achando que sabemos, que conhecemos, o que queremos, o que não queremos. E podem nos chamar de loucos, de fanáticos, de exagerados, mas nós queremos ser aqueles que te honram em todos os pequenos detalhes. Te honrar, te honrar, te honrar, porque só tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Se você ainda não é membro da igreja, não foi batizado, você não vai participar da ceia até o dia do seu batismo. No dia em que você for batizado, você estará espiritualmente vinculado a Cristo, você estará espiritualmente ligado, batizado em Cristo, um só com Cristo. Por isso a urgência de todo aquele que recebe a Jesus ser batizado. Se você está em comunhão com a sua igreja, sendo membro de outra igreja, está em comunhão com o Senhor, e mesmo que tenha que confessar algo ao Senhor, esse é o momento de examinarmos a nós mesmos e declararmos: Senhor, eu quero te honrar. Meu alvo para 2007 não é resolver isso, não é pagar aquilo ou comprar aquilo outro, mudar isso ou mudar aquilo. Meu alvo em 2007 é ser alguém que honra ao Senhor. Honrar ao Senhor. Absurdamente mais do que a nossa mente pode imaginar e calcular. Porque aqueles que te honram, Senhor, o Senhor diz que derramará dos céus bênção sem medida. Senhor, eu não tenho um celeiro só de dinheiro. Eu tenho um celeiro de alimento, de frutas. Eu tenho um celeiro de saúde. Eu tenho um celeiro de alegria. Eu tenho um celeiro de paz. Eu tenho um celeiro de segurança. Eu tenho um celeiro de realizações, eu tenho um celeiro chamado família, eu tenho um celeiro chamado irmãos, eu tenho um celeiro chamado igreja, e eu verei os meus celeiros cheios e transbordantes, Senhor. Tu és o único digno de ser honrado. O único que é digno de receber toda glória, honra e louvor. A Ele ministramos o louvor.